close call. Paus 29, 1935. Bom voo, tá em regresso, Vitor. Na condição. Salvador, bom dia, Papa Romeu, mais que a condição. Centro Recife, no 260, ao termo 3325. 1260, 13325, confirmando foi pro 3153 ATAM. 1260, ao termo 3325. Obrigado, bom domingo. Mike Eco Victor, controle. Questiona, decolou, tá, já com a direita, cruzando 800 pés. Autorizado e o pé mandante direto. Autorizado de forma 20 milhas. Reportado a 20 milhas, já comenta agora. Controle Márcio Leão, muito bom dia, tá 3472. Tá 3472, bom dia, ainda na escuta do céu, fora as condições. Mantinha para o RNAVIRA 12. Reportarei quando em definitivo. Obrigado. Primeiro Alfa, bom dia. Informação em curso a Juliette. A intenção é treinamento no corredor forte. Até 20 milhas? Gente, informação em curso é a Juliette, um Índia November Alpha, pronto, cópia? Índia November Alpha, Salvador, Salvador, voo local, 1000 pés, decolagem da 97, primeira curva esquerda, restrito no corredor forte até 20 milhas para treinamento, aciona 0195 no transponder, o controle em 1 no 9.35, Papa Romeu, Índia November Alpha. Negativo, corredor axé, corredor forte, o Indião Memorial Fogoteja. Afirmativo, pátio 402 a bordo. Tracionamento táxi 2686, bom voo. Paulo Salvador, muito bom dia. Tan 3179, sente a informação de Liette, por nossa cópia. Auto approach, show on American 980 descending to 140 India, information. American 980, Skokie Dent, send a what level correction. Descended to 4,000 feet. Altimeter 71012 on arrival. 12, 4,000 feet on arrival, American 980, thank you. Confirm to sub the ground. X-ray Alpha, Alpha Victor X. We have information. Juliet, IFR flight plan to Belo Horizonte, Pampulha Airport. Okay, to Pampulha Airport, Belo Horizonte. The estimate of block time is 1015. Now the time right is 0937. Call me again at 1000. To Alpha Victor Echo, did you understand me? Yes, that's due to delay here in Salvador. Bom dia, ainda November Alpha, acione chame táxi. 4-4, solicitação, pressionamento de táxi. Autorizado, táxi, aposte para ingresso, Índia November Alpha. Ok, contact the IS room, please. Contact who, IS room. Do you have the number, the telephone number? No. Wait a minute. Mike Echo Victor, não tenho tráfego a informá-lo, mantenha meu pé em condições visuais. Aguarde informação de pouso. Frequência livre. Mike Echo Victor, graças. 3179, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Plano 3179, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, via UPE Zulu 14. Decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleida, após Leida, direto posição Krat, onde intercepta a rota UPE Zulu 14. 5441 no transponder, 109.35 é o controle. Plano 3179. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, conforme rota do plano pela UPE Zulu 14. Decolada 10 com curva direita na saída da Euleida. Após voo atrás, intercepta a UPE Zulu 14. Transponder 5441, controle em 119.35, da 3179. O vigiamento correto, repouso de segundo pronto, para acionamento push 08 ao portão, com 3179. 3179 pronta, com 8, no push back também, precisa. Já pronto? Ah, afirmativo. Repouso então, quando pronto para o táxi? Livre, push acionamento, chama para o táxi, da 3179. Tiago Kilo, isso que afirmativa, a intenção é toque e remeter em Veracruz. Bravo Kilo, isso que como recebe a torre. Gente, porém eu recebo ininteligível, que faça um cheque no equipamento e chamo novamente o Bravo Kilo, isso que. Ainda permanece muito chiado ao fundo, bem? Muito mesmo. Controle Salvador, Codial, bom dia. Passando de 2223, cruzando bem, puxando para o 147 da informação Índia. Controle 2223, a sinificação desse mantém 050, chegada bom. 050, bom, 2223. Anybody, I am analyzing. Sui Alpha Alpha Victor Echo over the ground again. Okay, not yet. I did contact the receive center to authorize your flight plan. But you have to expect 5 minutes only. Okay, stand by in this weekend. Bravo que Luiz, pronto, cópia. Que Luiz, que vou local, Salvador, Salvador. 1000 pés, decolagem da 7, primeira curva direita, corredor axé, 01 no meio no transponder, 109.35 ao controle, Bravo Kilo Whisky. Valeu, Salvador, muito bom dia, aqui o Azul Alfa Yankee Uniforme. Mantém escuta, Alfa Yankee Uniforme. Bravo que Luiz copiou a tua, hein? apenas confirmando a decolagem da 17, primeira curva direita, Bravo Kilo Whisky. Tátil 402 a bordo, para acionamento táxi 2186, bom voo, Bravo Kilo Whisky. Fala Salvador, Santa 3179 com 205 a bordo, autonomia 3 horas e 50 minutos, alternando Galeão, pronto para táxi. 205 de POB, confirmando? Afirmativo, 205, 205. Afirmativo, TAN 3179, livre táxi via Pátio Juliette Alfa, no ponto espera 2186, o altímetro 1012. Ok, motorizado táxi, Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera 1012186, ajustado 1012, TAN 3179. November Alfa, a linha autorizada, ingresso, reporte alinhado e pronto para decolagem, o Índio November Alfa. Acione chame táxi, o Bravo Kilo Whisky. Bom dia, está passando 180 para o 150. Take to Echo, top of the ground again. Ok, could you confirm the apron? 2. 7060, Mario no 012, azul, azul no 3. I will authorize you. Not yet, please. Azul 9136, voo Itap. Itap, azul 9136. A série 2223 de forma velocidade indicada. Tá com 309-300-2223. Seu número 2, na aproximação, informe quando necessário para a redução, está liberada a velocidade. Sente, a partir do 110 até 80, vamos reduzir para 249, ok? Sente. Onde rebota para a posição de número 9, infra-aero ciente. Queimativo, está livre o reboque. O Alfa Yankee Uniforme é posição remota 14 até o finger de nuvem 09, portão 09 no Pátio 1. Reporte no término. Alfa Yankee Uniforme ciente, muito obrigado. X-Way Alfa Alfa Victor Echo, salvo do ground. Are you ready, copy? X-Way Alfa Alfa Victor Echo. Clear to Belo Horizonte, Sierra Bravo, Bravo Hotel, flight level 380 via Upper Zulu 14 until Golf position. Golf Romeo Uniform Foxtrot, Foxtrot position. After you intercept Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Take off from runway 10, turn right, dial departure. Delta Alpha Echo Lima Departure, Leda Transition, Lima Echo Delta Alpha Transition. After Leda Transition, we will fly direct CRAT position, Charlie Romeo Alpha Tango Echo position, when you will intercept the Upper Zulu 14. Scope code 5456, frequency of departure is 119.35. Que nível? Pode ser o 050 ou um nível que atrapalhe menos o tráfego também. Ok, o 050 está disponível. Irá, confirmando, irá fazer espera limada para checar o equipamento, confere? Ah, sim, ativo. Sente, está autorizado a espera limada na escuta de controle. Grato, descendo até o 050, está espera limada e... quando tiver consciência, a aproximação vai chamar. Ok. Grato. Controle, muito bom dia. Chané 6225, mantenha. Livrando agora o 220 para o 140. Chané 6225, aciona unificação. Desse, mantenha 070, chegada a ponto, ajuste 1012. 27, descendo para o 070-0102 na Monk. Já recebeu a informação, Juliet Kitson. American 980, complete the procedure and contact now tower 118.6. 18.6 established, American 980, so. Okay, do you have the chart, the chart? You found the departure in your chart? Yes, Dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure. Dial, contato radar, submanter 340. Sente após 2000, voa direto da EL, sobe para 340, tá 3179. Passarei 2223, desce para 2000 pés, ajuste 10112, informe sinal elétrico, Frey. Para 2000, o estado 10012 vai reportar sinal X-ray 2223. 2859, redução para 2209, desse mantenha 4000 pés, tá 3859. 4000, já está com 2203259. Azul 9136, desce para 3000 pés, ajuste 10012. 3.0012, vai ter que fazer um pequeno desvio à esquerda para 020 por 15 milhas. Vai evitar a formação. Sente, azul 9136. Channel 6225, desse mantenha 050. 050, sou 6225. Eco Delta Alpha. If you see your chart, you will see after dial, you will maintain, remain the radio 198 of Salvador VOR for 2-3 nautical miles more, and you will see the later position. See? Grat position, Charlie Romeo Alpha Tango Echo. Do you know this position? Okay. X-ray Alpha Alpha Victor Echo. You are clear to Belo Horizonte, flight level 380. Take off from runway 10. Turn right, dial departure, leader transition, after leader, direct CRAT position. Charlie Romeo Alpha Tango Echo, when you intercept the airway, Upper Zulu 14, until Golf position, Golf Romeo Uniform, Foxtrot, Foxtrot, and after Upper Zulu 16. The code is 5450, and frequency of departure is 119.5. Okay, that's correct, but after leader position, you will fly direct CRAT position. Charlie Romeo Alpha Tango Echo, read back. Okay, 119.35, the frequency. Now you are clear, readback is correct, report when you're ready to text on the apron 3, Romeo X-ray Alpha Alpha Victor Echo. Melhor fatorizado, cruzamento do campo, reporte livrando o eixo. Negativo, é o azul 9136, que está agora, em relação à duna, 14 milhas. Até a próxima. Confirme o tráfego que chamou, Vitor Bravo Whisky. Rio Solo, Vitor Bravo, Whisky, pede autorização de reboque da parte 3 para o finger número 4. 2 decimal, 6, bom dia. Parte 3 para o 04. Positivo. Gente, visual com o Bang da Gol, porém aguarde, ok? Temos um tráfego para taxiar no Pátio 3, aguarde instruções. Ok, se autorizou iniciar até a intersecção isso? Confirme. O senhor autorizou iniciar o pushback até a, o reboque até a intersecção? Negativo, aguardando instruções, mantenha a presença em posição, informo que temos um tráfego que vai taxiar no Pátio 3. Está aguardando esse tráfego, aguardando instruções do solo, vai manter a posição. Ok, obrigado. Nada. Salvador Ground, bom dia, American 90, exiting runway 10 for taxi gate 11. American 90, bom dia, taxi via Alpha, hold short, taxiway Juliet. Alpha, hold short, Juliet, American 90. Boa do corredor forte, chame controle, 1935, 1 de novembro, Alpha. 1 de novembro, Alpha, para o federal, comprou no controle forte, chamará controle. Chama novamente para informar. Gente. Tanto 3859, desça para 3000 pés, ajusta no 012, completa a redução para 1809. 3000 pés, reduzindo 3859. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, confere. Confere, confere. Índia November Alpha, mantenha condições visuais, corredor forte na escuta do controle, informe a altitude que mantém. Índia manterá corredor forte, altitude 1000 pés. Gente, mantenha 1000 pés, condições visuais, informe 10 mil de Salvador. Informará 10 milhas de Salvador. Salvador é o 434 na proa de mares. Vai prosseguir normalmente da presença. Ciente, gol 1434. Tanto 3663, redução para 200 nós. 2009, 3663. Tanto 3859, controle. Adiante. Curva esquerda, proa 170, desça para 2000 pés, ajusta no 012. 2000 pés, 2009, proa 170. China 6225, redução para 1809, número 4 na aproximação. 7, reduzindo para 1809, número 4. Do you have an estimate to...